dois pés na porta. No peso Kung Fu, que se foda a panela, enfia ela no... Meu rap é cru, relata a realidade. Não é só pra rebolar, é um canto de liberdade. A balada disse não, mas a rua abraçou. A elite me odeia, a favela grita roll. Mando tag com os fãs, faço free com os maloqueiros. Essência não vai mudar, mesmo se eu ganhar dinheiro. Canto no Brasil inteiro, breca um monte tentou. Mas sempre acreditei em tudo que rimo no flow. Vários pela no complô, quantas vezes cai só. Quanto mais difícil for, conquista será maior. Melhor não, João, só faço minha parte. Empresário quer forçar, dinheiro não cria arte. Muitos cantos que late, sonhando com as piate. Sofrendo no barraque, gravando clipe no iate. Não vou viver de ilusão, distante do padrão global. Tem quem tenta parecer, mas nunca será real. É rap nacional e os bico fica bicudo. Que esperava nesse baile, mais um rap de menudo. Ha! Resistência de rua, não vendo minha essência e a saga continua. Os meninos flutua, ataque o BC, que não gosta de rapper. Ha! Resistência de rua, não vendo minha essência e a saga continua. Os meninos flutua, ataque o BC, que não gosta de rapper. Avanço pra alguns, é só dinheiro, fama e tela. Mas quanto vale passar informação pra favela? O som que nasceu no morro, pique samba de Portela. Diferente desses ramela, bombeta, caneta, panela, janela. Mandando rima que martela, mesmo se falta garopa. Hip hop não é hop hari, rap é mais do que roupa. Represento o skate e o pichador nas marquises. Também queremos crescer, mas sem cortar as raízes. Atores e atrizes, quem decora o sermão. Pra fingir que é de verdade, quando aperta minha mão. Dama tá acompanhada, tira o zóio. Vacilão, Maria é bonita, mas já tem um lampião. Malandro de visão, chega no sapatinho. Sabe respeitar nego velho e os novinho. Eterno igual tatu, é o som do Maurin. Que inspirou pra cantar e chegar com os maloca assim. Ha! Resistência de rua, não vendo minha essência e a saga continua. Os menino flutua, ataque o BC, que não gosta de rapper. O David não curte um rap. Ha! Resistência de rua, não vendo minha essência e a saga continua. Os menino flutua, ataque o BC, que não gosta de rapper. Deschavando MCs como sem simila. Não vem pagar de gorila com esse flow de chichila. Se é por fim, quer meu fim? Demorou? Entra na fila. Quer lutar com Mike Tyson, os ajudantes de Maguila. Rimo desde os 15, só paro com o 99. Pra que comprar fuzil? Derrubo nas punchline. Fumando mais um fine, no fone tocando rap. Tua vida tá na novela e a nossa no fat cap. Fecha a porta da balada, que nós vai rimar na praça. Não esquece que o melhor da vida é ideia de graça. Tua banca faz inimigo, meu bonde faz fumaça. Sei que a poesia fica e tudo que é moda passa. Ha! Resistência de rua, não vendo minha essência e a saga continua. Os menino flutua, ataque o BC, quem não gosta de rapper. A rima que bate, que vade, que fica na rua, no teco da base. Com fase da fase, potente da mente, ciente no pente. Só gente que sente que é quente, não tente quebrar a corrente. Não, não tente quebrar a corrente, não. A rima que bate, que vade, que fica na rua, no teco da base. Com fase da fase, potente da mente, ciente no pente. Só gente que sente que é quente, não tente quebrar a corrente, não. Não tente quebrar a corrente, não. Nocivo Chomão, rap nacional. Rap é compromisso e não é viagem. Satisfação, máximo respeito a cada cultura, a cada MC. É isso mesmo. Flow.